Agora é a sequência da Caixa Preta. Oferecimento RJ Multimarcas. Estrela Tour. Júnior do Comércio. Chute Certo. Cícero Lanches e Andriele Calçados. Vem daí, DJ Franjinha. Põe pra moer. Põe pra moer. Que culpa tenho eu de ser tão triste assim, sem ninguém pra me amar? O tempo já passou, a chuva terminou e nosso amor se acabou. Pra você recordar, tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Se recordar, até os carinhos seus que você prometeu, eu esperei, você não me deu. Vamos nessa sequência da Caixa Preta. Vamos recordar. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não foi. Sequência da Caixa Preta. Não, não. Palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. Vai ser tão bom te encontrar outra vez. Meu coração já sorri novamente. Seu amigo Marcelo, um abraço a você. É que me cai na brecha. O homem dos gatos. Vai brilhar pra nós dois. Céu só. A vinheta aí, Daniel. E desse amor que o tempo não passe pra nós dois. Abraça. E não esquece que hoje tem recreio e a Nani Dewa. Hoje, sábado. A luxuosa Carroça da Saudade e Rubi Saudade. Fazer a festa aí, a festa das patroas. Recreio a Nani Dewa. Quero ver todos os carroceiros. Toda a galera do Rubi também. Aí no recreio, curti uma saudade, Pai Deguan. Não passe pra nós dois. Abraça, meu amor. Laércio, hoje estava lá no Espaço Náutico ao lado do seu carro. Abraça, meu amor. Abraça. Marcelo Araújo, o nome da emoção. Não sei mais viver sem você. E deixe amor que o tempo não passe pra nós dois. Essa sequência, a galera dá valor, em especial o nosso amigo Nena, tá por aqui dançando, ele gosta! Plena Saudade. Existem milhões de pessoas sofrendo no mundo, chorando o amor de alguém que morreu num segundo. Bora, Buiú! Com tais violências. Galera gosta de recordar, Salamara. Por nossos fatais assaltos. Tá seguindo mais um aniversário aí? Que vive. Na comitiva das Nazas, viu, gente? Aguarde. Mais militantes. Crianças eu vejo perdidas, morrendo na terra. Seus pais abandonam seus lares ou morrem na guerra. Não temos vontade ou escolha, vivemos debaixo de panos. Não fazem valer hoje em dia os direitos humanos. Onde será que eles querem chegar? Quando será que isso vai terminar? Quando será que eles vão se entender? Quantos ainda terão que morrer? Eu não compreendo os motivos para tantas guerrilhas. Soldados que matam ou morrem, deixando famílias. Nosso amigo Jordano e a Cristina, muito obrigado. Hoje veio dar o ar de sua graça. A guerra se espalha. A cortina luziosa dando aquele passeio de luz. E o dia para Jordano! Sermos felizes não chega jamais. Eu ouço falar das enchentes e dos terremotos. Canhões que disparam, deixando feridos e mortos. Pra você recordar. Milhares serão mutilados. Saudade. Saudade. Os desabrigados. E dia após dia acontece um novo atentado. Como é que é? Onde será que eles querem chegar? Quando será que isso vai terminar? Bora, Lando, chute certo! Os fanáticos aqui na área, no circuito. Meu amigo Tota na pedreira também. Um abraço do Franjinha. O Nena também, Ana Rosa. Aqui, Salamara. Eu quero sorrir, mas não posso. A vida anda muito sem graça. E o mundo parece que vai desabar. Saudade. Todo mundo falava, eu não queria entender que você não. O Galego também da Terra Firme, um abraço a você. Bora, Henrique! O Anjo Louro também na. Eu lhe entreguei minha vida, tudo eu lhe dei sem saber que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. E a ruivinha do carroça é festa, um abraço do Franjinho. Cuidado, amor acontece, não manda avisar. Quem sabe você vai amar alguém que não queira saber de você. Melosos DNA também no circuito. Um abraço. Saudade, saudade, saudade, saudade, saudade. Pra você recordar. E aí, Alexa? Eu lhe entreguei minha vida, tudo eu lhe dei sem saber. E todo amor que eu tenho. Cadê a Rick, hein? Não tem valor pra você. Que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Cuidado, amor, acontece, não manda avisar. Um dia, quem sabe, você vai... O Alex Varejeiro, um abraço a você. A massa também, nosso amigo Muiu. Curtindo a Luciosa, um abraço. Estão recordando. Agora eu sei, na verdade, o que você quer. Romarinho, Romarinho. Assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Vou tocar um aqui, Ratinho. Ah, tire, tire. Me olhas e o brilho dos teus olhos me ilumina todo. Carequinha Lucioso, vai pra cima aí. Me falas e perguntas bem baixinho se te quero um pouco. E aí, Delano? 24 horas. Me abraças e tuas palavras pra você recordar. Quando eu chegar, vou te esperar. Pra te dizer feliz que te desejo tanto. Amanhã quero te dar amor, igual a uma rosa quando forte brilha. DJ Wellington, o sol Pitona Caceteiro. Eu te direi quase a meia voz que tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar. Essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar. E eu te direi quase a meia voz que o tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar. Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar. Desperta. E o teu riso é como o dia iluminando tudo. Oh, música, meu Deus do céu. Me beijas e a ternura de tuas mãos me acaricia. Os carroceiros sem fronteiras viram aqui no circuito, aqui do ladinho, na moral. Pergunta. É, recebi a vinheta, hein? E eu te respondo então. Amanhã vai no 12 lá no recreio. Chegar, vou te esperar sorrindo. Pra te dizer feliz que te desejo tanto. Wellington Franzinha comandando. Amanhã quero te dar amor, igual a uma rosa quando forte brilha. Pra você recordar. O sol. Há muito tempo eu procurava o amor, pela cidade, pelo interior. Botava anúncio na televisão, quem quer salvar um pobre coração do mal, da solidão. Mas sei que agora a espera terminou. Eu encontrei você cheia de amor e vivo com imensa gratidão. Você salvou meu pobre coração do mal. Advogado Luiz, um abraço a você. Juntinho aí com o Daniel. Curtindo a Luciosa, recordando. E nunca mais eu vou ficar sozinho, sentindo falta de amor, carinho. Eu não. Pois no calor vou ter com quem suar, vou ter no frio com quem me esquentar. Que bom! Leandro dos Fugitivos, fechado com a carroça. Por ali no salão, ele e o Romarinho. No pátio, Simon toca. Olha o caqueado, vai! Há muito tempo eu procurava o amor. Primeira parte do CD do Franjinha, já gravado aqui com o Lúcio CDs. Maluquinha aí no salão, circulando. Quem quer salvar um e a caixa preta rolando aqui. Do mal, da solidão. que agora espera terminou. Eu encontrei você cheia de amor e digo com imensa gratidão: você salvou meu pobre coração do mal, da solidão. Tota da Pedreira, aqui na Luxuosa. E nunca mais eu vou ficar sozinho. Por aqui só de boa. Sentindo ele e ela. Meu amor. Ela e ele. Eu não. Pois no calor vou ter com quem sua. É o nosso casal ioiô, viu, Pantera? Frio com número 4. Que bom. Você é o que existe de melhor na minha vida. Little die. Muita saudade, a galera vai recordando. A Brasília vai tocando. A manha do Arana, tiri! Essa música aí, viu, Luan? Me lembro do Madruga, meu irmão. Olha a piscina do Madruga, ele gosta. Hoje eu ainda me lembro o que ouvi do meu pai. Filho, você não se iluda. O Eduardo GDB também, um abraço. É sofrer. Ele dá valor na caixa preta, pode crer. Tudo que sobe da vida no chão também cai. Para esta que saudade. Sofre, alguém tem que perder. E agora? Mas em tudo que é. Se era assim por ali. Eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. Empresário Renan, da RW Multimarcas. Só na ilharga. Mas em tudo que eu ouvi. Próxima sexta, né, Renan? Não há. Frutas variadas. Acreditei. Irmão da cara no mundo e me machuquei. Adriano também, o Ronald, Caleb, o casal. Roberta e o Alan. Galera da Cidade Nova. Conselhos que nunca segui. E ele me olhando nos olhos. Se sente como eu me senti. O dono de tudo no mundo. Até quando se machucar. E então nas palavras que eu disse, parar pra pensar. Sequência da Caixa Preta com o Fenomenal da Saudade, o Wellington Franjinha. Venha passear com a Luxuosa. Eu ainda me lembro o que ouvi do meu pai. Filho, você não se. Olha o timbaleiro na área, moleque. É sofrer. Meu parceiro, meu irmão. Até que hora, vai? Tudo que sobe na. Tô contigo. O chão também cai. Para que exista vitória, alguém tem. Bora, rica, bora trabalhar, hein? Bora trabalhar. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. Rica é luxuosa de coração. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. E hoje eu dou ao seu filho conselhos que nunca segui. E ele me olhando nos olhos se sente como eu me senti. O dono de tudo no mundo. Até. E a galera gosta. Machucar. E aquela sequência Bariguão. A gente vai detonando aqui na Luxuosa. Olha a Sabrina, tá na área. Tá de boa, né? Jurandir, não falo nada, deixa tá ver. Pra você recordar. Bem na saudade, curtindo a carroça. Você vai me chamar. Onde for, vai gritar por meu amor e sentir, solidão. Você vai, abraçar seu travesseiro. cheiro. Você vai chorar primeiro, pra depois. Aparecer essa música aqui pra minha querida Nádia Cristina. Ah, ela gosta. Você vai sentir falta do meu braço, pra matar o seu canta, Nádia. Braço. Depois de tanto me amar. Vai, você vai ver de frente a saudade. Hoje Pantera aqui no Caribe. A Beth não veio, mas vamos botar a buzina do Celtinha. DJ Wellington Franjinha é talento puro no comando da carroça. DJ Wellington, você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço, pra matar o seu cansaço, depois de tanto me amar. Você vai, vai. Você vai ver de frente a saudade e saber que na verdade sou teu homem, meu amor. Saudade, a galera gosta, a galera dança, dá maior valor. E o Franjinha, como sempre, vai detonando. Lúcio CDs. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. Leandrinho Carroceiro. Já tá por aqui no circuito. As nossas luxuosas de luxo. Olha a bailarina. Minha bailarina ali. Em vez de só vir ela. Se você me quiser que comigo. Calma, sem ciúmes. Manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor. E farei você muito feliz. Se você me quiser. Gerson, bora Gerson! Se você me quiser, eu lhe dou meu amor. Se você! Farei você muito. Se você me quiser. Se você me quiser. Se você me quiser. Se você me quiser. Se você me quiser. Se você me quiser. Advogado Robertinho, o top advogado da carroça. Wellington Franjinha, tocando a saudade com estilo e bem agradável. Luxuosa. Se você me quiser vir comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser. parceiro Denis, amigo particular, nosso presidente da Inter de Milão. Desde já a gente pede até desculpas pela ausência na quarta-feira. Mas hoje, fazendo a continuação do seu aniversário, ao lado dos seus atletas, né, Pantera? Por assim mesmo, no Bate-Saventoque. Importante amizade. Vai até o último suspiro da nossa vida. Vamos lá! Entrega pra mim, vem provar o gosto da minha boca. Te entrega, te entrega. Se entrega pra mim e deixa que eu tire toda a tua roupa. Se entrega pra mim, vem fazer de mim teu bichinho de estimação. Me dá teu amor e em troca te dou um lugar no meu coração. Já sabes do quanto te quero e por esse momento espero. Toma logo uma decisão. Não, não me deixa esperar desse jeito. Divide comigo meu leito. Se entrega pra mim. Wellington Franzinha comandando. Só na manhã é a casa. Roça da saudade. Se entrega pra mim e deixa meu corpo sentir o teu corpo. Se entrega pra mim e deixa te amar do jeito mais louco. Se entrega. Se entrega pra mim, vem fazer de mim teu bichinho de estimação. Me dá teu amor e em troca te dou um lugar no meu coração. Quero e por esse momento espero. Toma logo uma decisão. Serei aqui atrás da carroça. Primeira parte do Josinha, segunda parte. A primeira parte do Wellington Franzinha. E a segunda parte. Gravando, gravando. A música vai pra Regiane com muito amor e carinho. Alguém oferece, mano. Meu Deus! Uma decisão. Não, não me deixa. Na chegada do Nena Saudade, ele falou, Franzinha, toca a música que eu dou valor. Eu vou detonar por aqui. Para Nena! Robinho Beleza na área! Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você. Te amo, te amo. Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você. Te amo. Nosso amigo Mickey, o homem da estrada, tá por aqui, um abraço. Hoje ele vem tirar um tempinho pra dar um plex no franjinha e tomar uma geladinha, é verdade. Ao lado do empresário Bota da Pedreira. A tua ausência machuca o meu coração. Sem você minha vida já não tem mais sentido. Júnior Velhão. Um patrocínio pra produção. Os bons momentos vividos ficaram na Ai, Dega, já tem nove. São marcas de um tempo perdido de uma paixão. Negão dos Imóveis, agora mais forte do que nunca. Aí, Charles, agora os imóveis é em Fortaleza. Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você. Bora, Buiú! Os Carroceiros Sem Fronteiras também por aqui. Um abraço a vocês. Estão aqui tomando toda! Os bons momentos vividos ficaram na recordação. São marcas de um tempo perdido, de uma paixão. Louco me alucina. Eu queria provar teu sabor. Me faz de gato sapato, mas por favor. Ah, não me engola. Quero, me contamina. Me faz sonhar um sonho acordado. Me carrega em teus braços que eu sou. Neném me bota no colo, me enche de amor. Me vira do avesso. Me vira do avesso. Essa música aí é a cara das luciosas de luz. Mistura é. Calor do teu e vira do avesso. E me enrosca todo em você. Depois me leva a loucura e sente prazer. Quero ver teu juízo. Depois me envolve com teu sorriso. Fecha a porta do mundo e depois eu jogo tudo pro alto, só deixo nós dois. Me vira do avesso. Me vira do avesso, menina. Me joga um feitiço, me faz prisioneiro. Me prende, me acorrenta, me escraviza o corpo inteiro. Apaga esse fogo que eu trago na alma. Me aquece devagar, me acalma. Me mata, mas me faz delirar. Me vira do avesso, menina. Sem um desejo, mistura no calor do teu beijo. Me enrosca todo em você. Depois me leva a loucura e sente prazer. Aí, Charles, avesso, menina. Já já a gente vai lá no tudo. Toma a saideira. Me joga um feitiço, me faz prisioneiro. Me prende, me acorrenta. Nosso amigo seco aí dos Carroceiros Sem Fronteiras. Um abraço pra você, tá por aqui. Dançar, Caribe Show! Bora dançar, quero me aí! Vai, vai, vai! Eu saí com você para lhe falar de amor. Espedão Carlinhos, o nosso vice-presidente das NASAs. Cadê o presidente? Me faltou. Vai ter eleição! Até perdi minha voz. Tem muita chapa, mano. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer. Eu disse Minha querida Águila, Zé Branquinho, um abraço. Ele, o meu parceirão. A Larissa, olha, mano. Tá só apreciando você bailando aí. Vamos nessa, vamos recordar a Caribe Show. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Não me queira mal. Para lhe falar de amor, quando provei seu beijinho, a palavra me faltou, até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar, tudo que eu tinha a dizer, e disse apenas com um oi. Eduardo Girepê também, um abraço! Foi minha primeira vez. Dia 18 de maio, Luxuosa Carroça da Saudade, Piquiatuba, município de Colares. Peço que me compreenda. Os preparativos já estão sendo feitos em Piquiatuba e Colares. Já estou sabendo. Tão natural. Não me queira mal. Vai dançando a saudade, só de boa. Já já tentou o máximo até 5 da manhã. E o Franginha vai detonando o Caribe Show. Vamos lá, Lúcio! Uou, uou. É assim, Erico, não sei. Que coleça que quer ser. Tudo sei que já passei. Onde se impuno é ver. Eu quero ver quem dança, quem não dança. Bora, Romarine, vai pro salão. Não bate, sai, Vitória. Quero ver. Alô, carequinha. E o altão lá dos potentes. Vai, um caqueado. Você e a sorriso lindo. Potentes do Brega, dando um show na carroça. Cheirosinho aí com a galera da Inter de Milão. Se sinta privilegiado, viu? Se sinta privilegiado ao lado dessa galera. Não é qualquer dia que você pode estar. Chegar até o presidente, você tem que passar pelo diretor. Cunha, o diretor do Inter de Milão. Empresário Denis, o comandante do Inter de Milão. Já já os parabéns aos aniversariantes de hoje. Vamos lá. galera, agora sim, só no caque, vai. Caqueado pai d'égua. Cegônia, um abraço a você. Carinho, no circuito, Saramânia. Parece aqueles cachorros de mercadinho. Só observando. Ela tá no zap. Escolhe a melhor é você, Carroça da Saudade, aqui o golaço é seu. Conhece aí no salão? Pode dançar. Já satom. Nosso amigo Nena, ele dançava capieira, papai. Tá pra cima aí, sorriso ali. gostoso Marajoara. Nosso amigo grande Alain, um abraço a você, galera do Chute Certo. Chute Certo, o maior entretenimento esportivo online. Equipe cai na brecha. Aproxima aí, Tom. Atenção, Luciano, dá um chega lá na frente. O DJ Josias. Alô, Luciano. Você vai passeando de carroça e revivendo bons momentos. Já tem Tom Máximo, galera. Já tem Tom Máximo. Atualizando a nossa agenda. Daqui a pouquinho, hoje, madrugada de sábado, estaremos no Recreio em Ananindeua, juntinho com o Rubi Saudade, a festa das patroas. Olha, galera, domingo tem Casota e Banda 007, galera. Início 10 da manhã. Segunda-feira tem Via Show, a segunda-feira da ressaca. Então vamos nessa. Quem tá fazendo aniversário, quem veio comemorar o seu aniversário aqui no Caribe Show. Teve gente que comemorou, já saiu doido. Pode trazer o nome aqui. Rapaz, o Carlos dos Badaladores fazendo aniversário. Os Badaladores! A vinheta vai ser colocada daqui a pouquinho. Calma! Toda a galera dos Badaladores dando uma festa muito legal. Quem é que tá fazendo aniversário mais aí? Pode chegar aqui com o nosso amigo Babuíno. Olha, peguei um papel aqui. Nossa amiga Rosália também fazendo aniversário. E hoje a continuação do aniversário do nosso amigo Denis. Até porque essa hora, ele não fica até essa hora. Hoje ele tá até essa hora, aniversário do Bruno, o meu altão lá dos potentes, rapaz. Aniversário do Bruno, veio comemorar aqui o nosso amigo altão dos potentes, grande Bruno. E também a continuação do aniversário do grande empresário Denis, com toda a Inter de Milão, veio comemorar. O aniversário dele foi quarta-feira, mas passou quinta e sexta, e vai sábado no madruga terminar, e domingo aquela ressaca no bate, sai, vem, toca no sereno. Um abraço, vamos cantar os parabéns. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Parabéns, parabéns, parabéns! Que Jesus abençoe essa nossa oração e Maria proteja dentro do. Muita saúde, muita paz, valeu os aniversariantes, valeu Denis, e agora o Tom Máximo detona. Alô. Esta é a luxuosa carroça da saudade da Ilha do Marajó, a maior referência em saudade no Pará.